Salvador, correção, Salvador é 6749, estamos pronto para o táxi, temos 133 a bordo, altura meio de 3 horas e 50, alterna Galeão. Está livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem, web 6749. Livre o táxi à direita, chama no ponto de espera, web 6749. Sete quatro nove, está autorizada a linha decolada 10, vento é de 280 graus com 3 nós. 280 08, só confirmando, é 280 graus com 03 nós, ok? 6749 decolou aos 04, controle em 120.8, bom voo e bom dia. Vai chamar o web 6749, obrigado, bom trabalho a todos aí. 5717, autorizado o acionamento, chama para o táxi, o altímetro no 014. Salvador, Jack 717, está pronto para o táxi. Táxi de Belvi, 110, altura minha, 3:40, assinando com o fim. Livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para decolagem, web 5717. Qual? Pra B? 1-1-5. Ah, ok, 1-1-5, ok. Chame para a decolagem. Web 5717, está autorizado a linha decolada 10, vento de 290 graus com 3 nós. Web 5717, decolou aos 2-0, controle em 120.8, tem um bom voo e um bom dia. Obrigado, 08, bom domingo, 5717. Southern Tower, American 980, final, runway 10. American 980, good morning, I have you in sight, check the landing gear, JNH now 1014, and the wind is 310 degrees with 2 knots, clear to land runway 10. Roger, clear to land runway 10, American 980, good morning. 8 9 6, está na posição 2, agora pronto para pushback e acionamento. Autorizado acionamento no 2, chame para o táxi, o altímetro no 0 no 4, web 5896. Autorizado pushback e acionamento, chama para o táxi, web 5896. American 980 on the ground at 26, vacate runway, runway on your right and taxi approved via Alpha and Juliet to gate 11. Okay, right turn Alpha Juliet, gate 11, American 980.